sabe, né? Não, tu vai ir pra Nadia lá. E o idioma aqui falou, então tá bebendo. Deixa eu colocar. É longe pra pobre? É longe, cara. É onde é? Todo mundo, você.